quando o veneno não faz efeito? Na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando o veneno não faz efeito? Vamos ler. Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha que se chamava Malta, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo o mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço essa noite, Senhor, que venhas falar conosco através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que na singeleza, Senhor, da tua sabedoria, possas tocar os nossos corações, abrir as nossas mentes. Nós te pedimos, Senhor, força para obedecer a tua palavra, sabedoria para entendê-la, Senhor, e temor para praticá-la a cada dia. Assim abençoa cada um que entrou essa noite, unja, Senhor, os ouvidos e entendimento, para que possam receber a palavra da tua parte. Da mesma maneira, Senhor, unja o pregador, para que possa falar segundo o seu desígnio, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém. Diga graças a Deus. A Bíblia, ela dá um símbolo muito peculiar a Satanás, a serpente, né? A primeira aparição de Satanás, ele está disfarçado de uma serpente. Não é verdade, querido? E quando ele engana o homem, vamos entender espiritualmente o que eu quero te falar. De uma certa maneira, o homem foi picado pela serpente, e como se um veneno brotasse daquela conversa fiada de Satanás, todos nós caímos, e até hoje nós somos, estamos envenenados. Lá no Éden, fala da aparição de Satanás, e a Bíblia fala que haveria uma inimizade, uma guerra, lá em Gênesis 3:15, quando Deus dá sentença sobre Satanás, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, ou seja, os demônios, e a semente do homem, e tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te pisará a cabeça. De quem que Deus estava falando? Na verdade, é a primeira profecia sobre a figura de Jesus Cristo, porque ele pisou a cabeça da serpente. Porque Cristo era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, encarnado, ele vence o inferno, diz lá em Colossenses 2:15, despojando os principados e potestades, os envergonhou publicamente na cruz do Calvário. Nós olhamos, queridos, aqui, eu gostaria de falar, que em Apocalipse, como em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia fala da aparição de Satanás ao ser humano, também Deus tem um plano para Satanás. E diz que a bela serpente, né, que é Satanás, seria jogado juntamente com os demônios, aqueles que não receberam a Jesus, no lago de fogo ardente. Essa é a sentença de Satanás. Mas, querido, enquanto isso não acontece, ele está por aí, na forma de serpente, tentando envenenar a cada um. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus disse em certo lugar na palavra de Deus: os que creem em meu nome falarão novas línguas, curarão enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, ela não lhe faria efeito. Eu quero declarar em nome de Jesus, querido, que na unção do Espírito Santo, você vai vencer Satanás e os demônios em nome de Jesus. Mas vamos observar, não sei se você tem visto crentes envenenados. Crentes que padecem do ataque de Satanás. E assim, não sei se você já viu uma pessoa quando está envenenada. Às vezes pode ser, não precisa nem ser uma serpente, pode ser uma. É muito comum as pessoas serem queimadas por um inseto. Então as pessoas desenvolvem, até às vezes abelha, né? Às vezes marimbondo, né? Que é a vespa. E como é que é o sintoma de uma pessoa envenenada? E eu quero que você entenda isso também, espiritualmente. Uma pessoa que é envenenada, ela sente dor. Você conhece o irmão que tem dor para tudo? A vida dele é reclamar que está doendo. É uma murmuração, um murmurador. Então, de uma certa maneira, ele também está envenenado. O que é outra característica de uma pessoa envenenada? Uma pessoa, quando está envenenada, ele fica letárgico. Ele fica lento. Na verdade, uma pessoa, quando sofre alguma espécie de envenenamento, ele não consegue ter a mesma desenvoltura. Então, quando você pega isso no sentido espiritual, quando a pessoa recebe um ataque de Satanás, ele começa a ficar lento para vir na igreja. Fica lento para cantar. Você está entendendo o que eu estou falando? Fica lento para obedecer. Fica lento para crer. Fica lento para adorar. Aí está envenenado. Quando Satanás lança o veneno sobre a vida dele. Uma outra coisa. Quando a pessoa está envenenada, né, a visão distorce. A pessoa não consegue enxergar muito bem. A visão fica turva. Quando a pessoa está envenenada espiritualmente, você está falando da bênção, ele está falando da derrota. Você está falando de fé, ele está falando de não conseguir. Não é verdade que ele está falando de coisas espirituais, ele está falando de coisa material, ele não consegue mais ver as coisas. A visão dele está turbada. A linguagem dele fica confusa. A pessoa que está firme em Deus, ele fala coisas da fé, fala coisas de vitória. Dali a pouco que ele sofre o envenenamento de Satanás, ele começa a mudar a linguagem dele. É, antigamente era glória a Deus, era tudo certo. Agora fala, não sei, talvez, já, vamos ver. É ou não é, querido? A pessoa foi envenenada. Satanás salvou as presas. E quero que você entenda essa história. Eu preciso situar você. Paulo, ele era um homem de Deus. Diz então que ele sofreu um naufrágio. Ele passou cerca de 15 dias balançando um mar violento, né, no mar Adriático, ali no Mediterrâneo, e diz a palavra de Deus que Deus havia prometido a ele que lhe daria vida. E quando o barco encara numa ilha chamada Malta, diz então que as pessoas acolhem a ele, só que ele estava sentindo muito frio, havia uma chuva forte. Então eles começam a fazer uma fogueira, e Paulo está lá juntando molho, e lenha, e dizem então que uma serpente gruda na sua mão, uma víbora. Aquelas pessoas conheciam muito bem que tipo de serpente, ainda lá tem cerca de 30 quilômetros, não é uma ilha muito grande. Eles sabiam que tipo de serpente era aquela, sabiam da sua mortalidade. Quando eles olharam aquilo, eles perceberam, nossa, esse homem é um assassino. Pois, escapou do mar, vai morrer em terra. A justiça está perseguindo ele. Mas diz então que o apóstolo Paulo, ele simplesmente ele balança a serpente e todo mundo fica ali olhando a ele. Está certo? Fica olhando, ele não morre. Eu gostaria que você entendesse quando o veneno não faz efeito nas nossas vidas. Eu gostaria que você atentasse no que eu vou te dizer. Quando o efeito do veneno de Satanás, ele não atinge você? Sabe quando, querido? Existe uma promessa de Deus na sua vida e você crê nela. Aleluia! Alguém tem uma promessa de Deus aqui? Alguém tem uma palavra de Deus? Alguém tem um futuro traçado por Deus? Alguém tem uma profecia de Deus na sua vida, querendo, firma nela que Satanás não vai desanimar a tua vida. Olha aqui para mim, pensa. Deus disse para Paulo lá dentro do barco, convém que você vá até César. O anjo havia testificado a ele. Olha, o objetivo teu é que você dê testemunho lá em Roma. Satanás, então ele arma aquele acidente para tentar. Olha para você ver como é que é coisa interessante, uma serpente. É símbolo de Satanás. E quando Paulo está vendo aquela provação, aquela serpente enroscada no seu braço, poderia ser, ou talvez Satanás pudesse soprar juntamente com o veneno da serpente no ouvido dele. Olha, Satanás tem falado para você, olha, isso que aconteceu é irreversível. Essa doença não tem jeito de curar. A vai ficar travado aí. Aleluia. Olha, em nome de Jesus, chacoalha a cobra do teu braço. Deixa esse veneno fora de ti, em nome de Jesus Cristo. Diga, eu não sou envenenado. Quando existe uma promessa de Deus em minha vida, de que quando eu creio nela, querido, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu preciso te dizer o que Deus falou vai ser cumprido. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para voltar atrás. Pedro, ele disse, ele cumprirá. Aleluia, alguém que possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas quando o veneno, ele não faz efeito na sua vida? Quando você está trabalhando e ajudando, quando você interage e ajuda o próximo da sua maneira, querido, quando você está se esforçando, pensa comigo, Paulo estava fazendo o que? Ele estava juntando lenha. Olha, ele passou 15 dias no barco, estava quebrado, estava cansado. Um, dois dias, é muito comum às vezes quando a pessoa morre. Às vezes a gente vai no velório, né? Passa a noite insônia. Chega no dia, você está quase, você está aquele bagaço. Né? Agora você imagina em torno de 15 dias, um mar revolto, que ninguém conseguia dormir direito, nem alimentar direito. O barco estava sempre parado, comido no estômago, o pessoal não dormia direito, ele estava arrebentado. Eu penso, querido, que aquelas outras pessoas, quando puseram fogueira, um já foi desmaiando ali, lá perguntando assim do outro, né? Paulo não, querido, Paulo. Ele tinha assim, falou assim: não, eu preciso ainda cuidar desse povo, que aleluia. Eu preciso fazer minha parte, eu estou cansado, eu tenho as minhas necessidades, mas eu preciso ajudar o meu próximo. Ele estava trabalhando, ele estava ajudando, ele estava se empenhando, ele estava buscando algo. Eu penso, querido, que quando você se esforça, Deus esforça a tua mão. Quando você fala, Deus, eu quero, Deus coloca. Quando você fala, Deus me envia, ele vai te enviar. Quando você levanta a mão, Deus fala, eu vou te usar. Você está crendo, querido? Quando você está se esforçando, o veneno de Satanás não faz efeito em ti. Agora a pessoa prostrou. Eu conheço casos que a pessoa não quer, e reclama de Deus. Ah, Deus, eu não quero também. Aí o veneno faz efeito sim ou não. Quando você não se esforça, o veneno de Satanás vai. Querido, em nome de Jesus, se esforça que Deus é contigo. Vá na pouca força que Deus é contigo. Negocia os dois talentos que Deus é contigo. Você tem um pouco mais nessa. Deus vai abrir a porta, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer que você que é um pouco sobre muito será colocado. Eu já disse para você que aquele que não trabalha, quando diz a palavra de Deus, aquele que trabalha, aquele que não busca também não receba. Um pregador que disse, eu vou concordar com ele, falou que preguiçoso, o diabo não atende ele, não. É ele que atende o diabo. Você sabia disso? O preguiçoso, ele não é tentado, ele atenta. É como se ele ficasse, olha, diabo, você não vai deixar o dinheiro, não? Olha, você não está vendo aqui sem fazer nada, não, porque a cabeça é vazia, oficina? O diabo. E a terceira coisa, né? Presta atenção nesse curtinho. Quando os bárbaros viram a vírgula pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo o mar, a justiça não deixa viver. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, não fico olhando o que os outros estão falando. Não, não fico observando o que os outros estão falando sobre a tua vida, não, querido. Paulo, ele tinha uma firme consciência de quem ele era. Você sabe quem você é, querido? Ele sabia da sua posição diante de Deus. Jesus também nos ensina dessa maneira. Quando o fariseu, quando o saduceu, quando gente que não tem compromisso, gente que não quer nada com nada, começar a falar mal de você, começar a meter um pau em você, não vale nada, é isso, querido, mas a graça de Deus te libertou em nome de Jesus. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Você podia ser ex, outra coisa, mas hoje você é um salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Fica apontando o dedo. prazer de você na rua da desgraça. Mas, em nome de Jesus, não deixe esse veneno entrar na tua vida. Não importa o que estão falando, deixa eu dizer uma coisa. Não importa, eu vou te falar, dar um certo conselho. Ouça o que eu te dizer. O importante não é o que vocês estão falando, mas é quem está falando. Eu vou repetir, o importante não é o que está se falando, é a pessoa que está falando. Qual o caráter dessa pessoa? É verdade, querido, que às vezes vem alguém de Deus e nos corrige. Às vezes é uma pessoa para o nosso bem. E eu mesmo, querido, que às vezes, verdadeiramente, ele fala a verdade mais profunda na tua vida. Verdadeiramente, ele fala a verdade, porque os outros querem só para ajudar. Então, antes de ver, ah, mas eu falando isso, às vezes as pessoas chegam aqui e falam, pastor, eu vou falar para mim, quem é essa pessoa? Né? E às vezes, querido, eu preciso falar uma outra coisa. Cuidado com as pessoas que estão perto de você. Tem gente, querido, que fica com uma agulha. Você vem na igreja, pega o seu balãozinho, e o pastor vai falando pela palavra e você vai enchendo. Glória a Deus, você dá na palavra, você enche o teu balãozinho. Esse balãozinho está cheio de fé. Você vai para a tua casa, todo contente. Eu criança quando tem um balãozinho? Fecha gosto, esse negócio. Você sai da casa assim, glória a Deus, oh, palavra maravilhosa, oh, poder do Senhor, oh, estou fortificado, eu vou adiante. Aí você chega perto de um cara e chega assim, ó. A carinha dele. Você está entendendo? Anda com pessoas de fé. Anda com pessoas mais fortes que você. Ajude as pessoas mais fracas, mas seja firmado em pessoas mais fortes. Busque pessoas de bem. Olha, tem gente que só reclama. Às vezes fica azedo, leproso contra um ou outro. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que a palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Diz um ditado, não diga que quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com uma pessoa de pouca fé, você vai se tornar uma pessoa de pouca fé. Se você anda com uma pessoa sem vergonha, você vai se tornar uma pessoa sem vergonha. Então o que eu estou te falando é verdade? Paulo nem queria saber o que os outros estão falando. Ele nem olhou. Isso não vale nada, vai morrer. Pô. Escapou do mar, me chacalhou. Aí o veneno. Outra coisa também, entenda. Não seja as presas de Satanás na vida do teu irmão. Você pode dizer para alguém que voltou lá, não seja as presas de Satanás na vida do teu irmão. Se por um lado, querido, coisa difícil é ser caluniado, é jogar teu nome na sarjeta. Onde está que diz que o rapaz disse para o seu cão, olha, eu não vou bater em você. Eu não vou pisar na tua cabeça, mas vou te dar um mau nome. Às vezes as pessoas fazem dessa maneira. Fabinho, eu não vou bater em você, eu não vou xingar você, eu só vou falar mal de você, só vou te dar um mau nome. Ataca o caráter da gente. Então, querido, nós precisamos evitar não sermos a presa de Satanás na vida de Deus. Por isso que eu tenho ensinado a igreja, querido, procurando bem. Né? Ajuda o irmão. É, fala bem. Não, irmão. É. Vai dar certo, levanta a tua cabeça. Em nome de Jesus a coisa vai dar certo, amém? Amém? Amém, querido? Vai dar certo em nome de Jesus. Eu não sei se você entrou envenenado essa noite aqui. Eu não sei se Satanás por um tempo tem aí mandado uma dose de veneno e a tua fé tem sido envenenada. Mas eu gostaria que você ficasse em pé essa noite, eu quero orar contigo. Era uma palavra que eu tinha, querido. Eu creio que deve ter muito falar que nós vamos entender. Quando você entender a palavra, diga amém. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo. Ao Senhor, que como essa chuva que desce essa noite sobre esta casa, Senhor, que seja essa palavra nos nossos corações. Ó Deus, sabemos que às vezes Satanás quer envenenar nossa fé. Ele quer, Deus, tirar o foco das promessas que nós temos em Ti. Ó Deus, que essa noite seja renovada a nossa esperança, a nossa fé. Ó Pai, é verdade também que Tu promete nos ajudar na nossa obra. Tu promete nos ajudar, Senhor, na obra das nossas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus, coloque a Tua mão. Se você vier buscar uma resposta em algum peço que nesta noite, ó Deus, tu venhas, Senhor, nos selar os nossos ouvidos contra as calúnias, contra as difamações, ó Deus, contra a sentença de desgraça que temos ouvido, palavra, Senhor, que tem nos jogado no chão, ó Deus, limpa todo veneno. Tu és, Senhor, o antídoto, a tua palavra é o antídoto, Senhor, de todo veneno de Satanás. Eu declaro abençoada a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos agradecer essa palavra. Glória a Deus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.